Olha lá, vê lá se ouves a minha batida aí. Estás para ouvir? É. Estou aqui a acabar de fumar uma, espera aí. Já, e bem, mete lá aí. Arnaldo. Mete lá. A bateria ainda não está a dar nada. Mete lá aí. Mete a dar. Oi, estás-me a ouvir? Mete. Já. Tito, meu. Aqui, não.